Som da Frente FM, estéreo da Rádio Comercial. Aqui deixamos, no final de mais uma semana de atividade junto a vós, as boas noites. Esta emissão é um simultâneo Rádio Nostalgia, Rádio Comercial e CMR.